A Sura do Monoteísmo Puro. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Qul huwallahu ahad. Dize: Ele é Alá, o único. Allahu samad. Alá é o solicitado. Lam yalid wa lam yulad. Gerou e não foi gerado. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E não há ninguém igual a ele.